Pelo menos troca essa foto de perfil. Esse seu corpo bronzeado, essa marquinha de fio. Só de pensar que esse fiozinho outro arranca com dente, eu fico doente. Ver você feliz sem eu tá fritando minha mente. Você fica aí beijando os carinha nada a ver, eu pensando em você. Fico grilado quando cê posta foto no balotado, escreve locais aí bebê. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito e nós só apaixonamos em mulher de chip. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito e nós só apaixonamos em mulher de chip. Oh. Alô, Vitor Luan! Luzero! Alô, Goiânia! Quem pediu a localização? Henrique Juliano! Tamo chegando! Só de pensar que esse fiozinho traga com dente, eu fico doente. Ver você feliz sem eu tá fritando minha mente. Você tá aí com esse carinha nada a ver, eu pensando em você. Fico grilado quando cê passa foto no balotado, escreve, localiza e bebê. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito e nós só apaixonamos em mulher desse. Aí sabe me fazer beber, aí sabe fazer vagabundo sofrer. Aí sabe iludir bonito e nós só apaixonamos em mulher desse. Oh. Quem gostou faz barulho aí, pô! Vitor e Luan!